Parou por 3, estacionamento, portão 3, são 3858. Valeu, Vitor 2, escute, chame táxi. Tá, para o táxi, são 3858. Para o táxi, são 3 8 8 1 1 5 4 4 horas, direita em de Alfa, com temperatura 118.95, altímetro 1-0 no 3, padrão, tamo boi, boa noite, está 2-5-8. Passarita ali vai até o pátio 3, atenta ao sinalizador no pátio 3. Trip 52, 16. Trip, prossiga. 130 para Aracaju. Da Conde. Segue no 130 para Conde, para Aracaju. Compre o perfil da Conde conforme solicitado, decolando a pista 10. Controle 199, decimal 35. Acione 0263. Dado 130 da Conde para Aracaju, transponda 0263, controle 0353. Red Strip, chame para pushback essa meta. Só no passageiro 224? Diga, passageiro. É, qual a posição aqui no passe de frente? Só um minuto. Ah, já vi o baseado, o balizador aqui, tá tranquilo. Certo. Salvador, estande a 63, 0, 3, 3, Terma 3, 9, 0, autorizado, pushback, saneamento, seu táxi. Autorizado, toma ataque, 63, 0. meu táxi, o Oceania 6310 com 155, 155 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 20. Oceania 1310, siga a linha Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1013, bom voo. Ok, ponto de espera 1895, via Índia, 6310, boa noite. noite, Trip 591, não lembrou? Boa noite, Trip, siga via Alfa e Juliette, pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, 591, Alfa, Trip. Quando com a equipe de solo, assim que o companhia barquear a sua esquerda, está autorizado para o pushback sanitário. O senhor está aí? Sim, está na Alfa. Está a um minuto para o ingresso no pátio 3. Vai parar do lado do passarela? Charlie Mike Papá, prepara daí a guarda de cópia. Tá no pátio 5? Vai parar do lado direito do tráfego da companhia. Se não conflita aí com o pushback dele. Perdão, que eu tinha falado da sua esquerda, mas na verdade é a direita. Já partiu aí. Você deve estar vendo a companhia. Pode iniciar o push. Iniciando o trip 512 no meio. Excelente, seja a 3 e vamos forçar, boa noite. É 3 no 3, siga via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 02, é 3 no 3. Ali, Mike Papá, a protocópia. Usado para IGI nível 430. Decola da pistão na 7, primeira curva direita. Saída da EL, após da Leda, após Leda Bridge. Em Bridge intercepta o uniforme Zulu no meia, segue até Bravo até o Zulu. Após, conforme rota do plano de voo. Controle 1935, transponder 5075. Charlie Mike Total, que esteja meio correto. Confirme o PLB, autonomia. Dali Mike Total, posicionamento 2895, Caju 52, vamos lá. Motorizado acionamento, chame a torre para o táxi. Torre ao parede 1895. Acionamento, siga a Via Índia no ponto de espera 1895. Aí, 2012, vamos lá. Solo, passarei do 2228, se possível, autorização de entrada conquista. Quem chamou, confirme? Passarei 2224. Prossiga. Corrigido, senhor, 2228, autorização de entrada conquista. Ok, 2228, autorizado nível 180. Para a conquista, decola da 1-0, direita após subida Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa Obdude e após direto conquista. Controle 1-2-0, decimal correção. 1-1-9, decimal 35, 119-35 e o transponder é 5-1-0-7. Autorizado, vitória da conquista, nível 1-8-0, decola da 10. O perfil da Arbor, Elefa após o Obdude. Após o Obdude, direto de destino. 119-35, controle após 5107, transponder 2018. Fala, boa, tá transmitindo. 2228, cotejamento correto, reporte para puxa, senhor. Reportará, 2228. 3305, táxi Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette para o 06, tá transmitindo. Good evening, Europa 083, Virginia, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, Nova 10, and pay attention to follow me vehicle, ATB number 7. Okay, by Alpha Juliet, then 10, I'll say the last part of the mission. Alpha 22228, push back for them. Autorizado, chama táxi, passareta. Autorizado, chama táxi. Salvador, boa noite, Azul 4298, Lima Fox Patch. Boa noite, 4298, reporte antes da Juliette. Pode chamar antes da Juliette, 4298. O passaredo chame para ingresso pátio 1. Informe o PLB autonomia alternativa. Chame para ingresso pátio 1, passaredo 2228. comando Juliette, azul 4298. Passaria do observe a passagem do 330 da Aero Europa, prossegue até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama 2895, passaria do 2228. Ok, prossegue após o Aero Europa via Índia e chama no ponto de espera a torre 2228, quando pronto, obrigado. 1895, a torre, ponto de espera. Sente, 1895, 2228. O azul 4298 da passagem OTR da passarela, após ingresso de Juliette, portão 03. Juliette até o 3, dando passagem para passarela, azul 4298, obrigado. Confirmando, senhor, portão 03, confere? Confere. Obrigado. Salvador, gol no 096. Quem chamou foi o gol no 096? Foi. Ok, táxi via Alfa e Juliette para ponte 05. Alfa e Juliette para ponte 5, 096. Paulo, esse balizamento aqui é novo ou está mais forte? Confirme? Não, 096. Gostaria de saber se o balizamento foi trocado ou se hoje está no brilho máximo. Eles estão trocando aí o balizamento aí por, acho que lâmpadas de LED, alguma coisa assim. Ah, tá, porque está bem forte aqui, está diferente. 398. Que é a sua rota? Junior. Como transição Flock. Como Flock. Foxtrot, boa noite, aqui é o Zero Nada. Portugal 019, taxi Alpha and Juliet to stand 11. Pay attention to following vehicle. Alpha Juliet to stand 11, and then we'll follow the following FTL 09. Eu já tenho aqui aprovado 190, aceita ou aguarda a recoordenação? Ok, então autorizado Salvador João Pessoa, nível 190, aerovia Golf 677, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Pucca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponder 5114, trip 5393. Correto, chame para puxa, senhora.